Panorama Agrícola para 20 de julho de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 20 de julho de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: as aparências enganam. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira os benefícios da casca da maçã no Alimento e Companhia. E a gestão de recursos hídricos no boletim do Santa Catarina Rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na primeira semana de vida, todo recém-nascido deve fazer o teste do pezinho. O teste básico é obrigatório e identifica doenças precocemente, doenças que podem ser tratadas antes de se tornarem crônicas. O teste completo é capaz de pesquisar mais de 20 tipos de doenças. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Pesquisadores têm renovado seu apreço pela casca da maçã. Lave bem a casca para tirar resíduos de agrotóxicos e prefira comer a fruta com casca. Pesquisas indicam que a casca da maçã é rica em ácido ursólico, amplamente usado na medicina. A pesquisa mais recente indica que esse ácido ursólico pode prevenir obesidade e doenças relacionadas ao excesso de peso, como hipertensão e diabetes. A casca da maçã ajuda também na queima de calorias e previne atrofia muscular. O ácido ursólico, encontrado na casca da maçã, está também presente na casca de peras e na uva ursi, de onde deriva seu nome. A uva ursi é como uma maçã pequena ou um pouco maior que um tomate cereja. Então, coma maçã com casca. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com o agrônomo César Rodolfo Saibet, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre o trabalho que a Secretaria faz no fortalecimento dos comitês e bacias hidrográficas, um trabalho de educação ambiental e de capacitação para fortalecer esses comitês. É isso, César? Exatamente. A proposta dentro do programa SC Rural é nós trabalharmos com essas entidades, que elas são o braço do Estado em sua respectiva bacia, e aonde essas entidades elas atuam na gestão dos recursos hídricos dentro do seu contexto. Então, participam destes comitês os usuários de água, a sociedade civil e também órgãos que representam o poder público dessas bacias hidrográficas. Nós temos 24 bacias hidrográficas, são 10 regiões, e temos 16 comitês constituídos. E dentro desses 16 comitês, que trabalho, que ação específica tem sido desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável? Sim. Nós estamos hoje dentro do programa SC Rural, que tem uma das executoras, a SDS. Nós estamos trabalhando com vários cursos de capacitação, né, para o público que participa desses comitês de bacia. Nós também temos uma série de atividades voltadas com as entidades parceiras também do próprio programa, principalmente os coletivos rurais, cooperativas, sindicatos rurais, as entidades que estão vinculadas também ao programa, tipo EPAGRE, Fátima, Cidasc e outras, mas basicamente o nosso público-alvo são aquelas entidades que integram os comitês de bacia. Nós temos hoje em andamento dois cursos, um curso de porte maior, que trata sobre a introdução da gestão dos recursos hídricos e o papel dos comitês na sua implementação, que atende os 16 comitês. Estamos hoje no curso número 9, já, 9 de 16, e esse curso, então, o objetivo deles é realmente nós dizermos o que é o processo de gestão e como é que ele funciona. Vamos jogar para o futuro, César. Uma vez concluído o SC Rural daqui a 6 anos, o que se espera desses comitês? Nós, a ideia é, durante esse período de 6 anos, que realmente nós possamos ter os comitês muito bem, muito fortalecidos, que eles tenham bem estruturados, que eles tenham solidez dentro das suas áreas de atuação e que eles realmente possam atender as demandas das bacias hidrográficas onde eles atuam e que eles realmente cumpram o seu papel diante do processo, né? E essa responsabilidade de construção coletiva para a gestão da água em cada uma dessas bacias hidrográficas. Correto. E que papel se espera de cada comitê? Olha, os comitês eles têm atribuições bem específicas, né? Que estão definidas em lei, o papel desses comitês. Mas basicamente é eles atenderem aquilo que preconiza os planos de bacia, né, que já está dentro da lei, que é uma das atividades previstas para os comitês. Também a questão desses comitês, eles redimirem conflitos dentro da bacia e participarem do processo de decisão do uso da água dessas bacias, pelos diversos usuários, seja esses usuários dos mais diferentes setores. E essa decisão de como se dará o processo de uso é um papel específico do Comitê de Bacia. Basicamente, hoje, a água tem sido usada para recursos agropecuários, além do consumo humano? Basicamente. Nós temos, então, todo o processo produtivo, né, onde nós estamos hoje inseridos, ele, em algum momento do sul, em alguma etapa do seu uso, a água ela entra em algum momento desse processo de produção. Então, hoje, trabalhar o processo de gestão de recursos hídricos é fundamental porque realmente nós possamos pensar em desenvolvimento econômico sustentável, pensarmos em desenvolvimento econômico sustentável, nós pensarmos um processo de crescimento da economia, né, do Estado. Então, gerir os recursos hídricos hoje é absolutamente estratégico e necessário dentro do contexto das bacias e do Estado. Então, essa é a grande importância dos comitês e o papel deles dentro do processo, independente de que tipo de usuário for ele, desde abastecimento público, irrigação, consumo humano, dessedentação animal ou outros aí, tantos que fazem uso da água, né? César, há um mapeamento de quais são os principais conflitos no uso da água? Olha, hoje o conflito maior dentro do Estado talvez esteja voltado com a irrigação, né, e abastecimento urbano, né, é um conflito que ele existe, né, em algumas regiões do Estado e também em outros setores. Esses conflitos eles basicamente se apresentam em períodos de estiagem, né, quando acontece problema de estiagem, que são mais manifestas na região oeste do Estado. Né? Então, aí se tem um conflito entre abastecimento urbano e com dessedentação animal, muitas vezes, ou com a própria agroindústria e outros setores que fazem uso de grandes quantidades de água. Nós ressaltamos muito a participação da sociedade dentro do processo da gestão dos recursos hídricos. Nós temos hoje um processo que está se implementando, que ele está se solidificando dentro do contexto e que oportuniza a toda a sociedade ela participar, né? E a forma da sociedade participar é se inserindo em algum comitê. Então, o comitê ele tem esse espaço, essa abertura e chama pela sociedade para que dentro da sua respectiva bacia essa participação ela se torne possível. E nós temos, como nós temos diversas situações diferentes dentro do próprio Estado, esses comitês têm este papel de entender o seu conflito para realmente eles poderem se posicionar e atenderem essas demandas nas suas respectivas áreas. Entrevistamos César Rodolfo Seibert, agrônomo que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social com a gestão de recursos hídricos, um programa ligado ao Santa Catarina Rural. Segundo a Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, o curso de Introdução à Gestão de Recursos Hídricos e o papel dos comitês das bacias hidrográficas em sua implementação ocorre primeiro agora de 25 a 27 de julho na região de Concórdia, no Comitê do Rio Jacutinga. De 9 a 11 de agosto, Comitê do Rio Canoas, na região de Urubicia, São José do Cerrito. E de 23 a 25 de agosto, Comitê do Rio do Peixe, na região de Joaçaba, Vale do Rio do Peixe, na região de Joaçaba e cidades vizinhas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.